controle de Salvador, Oceano 62, ano 2, tem que ter armação alfa. Oceano 62, ano 2, acende identificação, desse mantém nível 050, via chegada para o médio 1, aguarde final do procedimento LS X-Ray, ajuste no 095, Oceano 62, ano 2. 050, bom médio 1, descendo via, alguma chance de prosseguir direto ETAP? Prioridade direto ETAP, Oceano 62, ano 2. Direto ETAP, então, 62, prosseguindo para 0, 50. 286, contact the departure control, 119.8. Departure control, 119.8, good day, Europa 04. Departure, boa noite, Europa 04. Europa 04, radar contact, climb and temperature level 370 via Puka Departure, boa noite. Climb and maintain, level 370 via Puka Departure, Europa 04. Oceano 6224, me escuta? Oceano 6224, apenas confirmar novamente o chamado de feedback. E 5 minutinhos aqui, meu amigo. Gente, muito obrigado. O Azul. Direto 2224, pode prosseguir a 2000 pés, senhor? Direto Duna 2000, autorizado LS, passarei 2224, ajuste na 095. Duna 2000, autorizado LS, 1015, 2224. Que acionar o 6224. Oxalê 6224, autorizado, chame TAC 04. Amor aí, no 04. 6262. Prossiga. Altura da proa de Duna, 2000 pés. Duna inicialmente 3000, Oxalé 6212. Duna, salve 3262. Europa 084, contact on our receive center. On frequency 126, decimal 85, if unable, 125, decimal 45. Europa 084. Receive center 126, decimal 85, if unable, 125, decimal 45. Good day, Europa 084. Do 2224 estabilizado ILS. Complete final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. Chame 6212, esse mantém 2000 autorizado final do procedimento ILS. Para 2000 pés, autorizado final do ILS, 6212. 24. Ajuste altímetro no 0 no 5, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 70 graus, 1 no 0 nós. Eu passaria do 2224. O 6224 tem 74 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alterna Recife. Simão POB 074. Firmo, 074. Poxa, né, 224, táxi autorizado via Índia. Reporte quando pronto, mantém a posição no ponto de espera. Reporte quando pronto, Oxalé 6224. Reportarei quando pronto, ponto de espera hoje. Mateus 2224, no Solos 38, Sibéri na Eco, Protect Access até o Pátio 3, via Alfa, Kilo, Pátio 3, na escuta até o corte, fica atento ao sinalizador quando há. Alfa, Kilo, Pátio 3, o passarinho 2224. Tower, muito boa noite, é possível ouvir o Tufo, Lisboa, stand 1-1, wait for 35 minutes. Vou jogar o 0-2-4, wait for copy. Stand by, é possível ouvir o Tufo, stand by. Stand by. Salvador, 6224.0 pronto. Sistema 224, autorizar a linha de decolar pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. Enfim, livre a linha de decolar hoje. Minha vez, 1-2, complete final do procedimento, chame torre 1-1-8, décimo 95. 1-1-8, 95. Obrigado, uma boa noite. 6-2, 1-2. Torre, chame 6-2, 1-2, 2 milhas para a mata descendo, direção 1-1. Vou chamar 6-2, 1-2, ajuste 1-0-5, continue a aproximação com a pista livre. 6212, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, chané 62, 1-2. Chané 6224, decolado às 4-2, chame controle 1-1-9-8. O Chanel 6224, contato, tudo mantém nível 190, suba via saída Conde. A Conde subindo 190. Terminal 212 no solo de 4-4, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para o 62, Janeiro 62, no final. Tá, Portugal 0 to 4 Red 4. Dito Fall, go ahead, please. Portugal 0 to 4, clear to Lima, Papá, Papá, Tango, Lisboa. Fly up as low 4-4, after that as your flight plan routes. Flight level 410, Momo departure, Jabit transition. Take off runway 10, first left turn. Score code 5576, and total departure control 119.8. Portugal 0 to 4 is clear to Lima Papa Papa Tango via Upper Zoo 44 flight land route. Flight level 410, Mama departure, Gabit transition. After departure left turn, squawk 5576 and departure frequency 119.8. Flight level 410, okay, and Momo Gabit transition. Momo Gabit transition, Portugal 0 to 4. And flight level 410. Flight level 410, copy. Portugal 0 to 4, just confirm your flight level is 410, okay? 410. Flight level 410, Portugal 0 to 4. Correction, match push and start, clear Portugal 0 to 4. Clear to push and start, Portugal 0 to 4. Controller Portugal 0 to 4 request. A push up to 4. Any chance to perform SID Aron Gabit transition? Okay, stand by coordination aqui, okay, up to 4. Obrigado. 24 Tower. Go ahead, 24. Okay, sir, I contact the approach control and request the wrong departure and the assembly doesn't appear, okay? After departure, I will call the approach to give me a wrong departure, is that correct? The approach control doesn't clear. And requested, sir, maintain MOMO departure to be transition. Okay, MOMO departure to be transition. Protocol 024. Muito obrigado. Controle Ocean 6224, Tama ideal descida para Caju. Channel 6224, você está agora passado para a Conde 20 milhas. Eu sou o soldado encerrado, coordenando para Caju sua descida, frequência 120.3, tambor voo. Coordenando 103, obrigado. Portugal 084. Go ahead. Are you able to depart on Tomás? We can perform a MOMO departure. Roger. Portugal 024, request perfect clearance and start for clearance. Portugal 024, clear, push and start, comrade text. Push and start, Portugal 024. Salvador, é porque eu ouvi Tufo, tem clearance? Alpha 2024, clear taxi via MNA, point taxi to India. Only point, maintain position, call me again for takeoff. Roger, 2024, main apron India, only point runway 10, call you for takeoff. I put you out to 4, clear to line up and take off runway 10, wind 180 degrees, 08 knots. Portugal 024, Boanet 05, saúde de Pacho, control 119, decimal 8. 119, Portugal 024, muito boa noite. Departure, muito boa tarde, Portugal 024, crossing 1700 feet on Momo departure. Good evening, Portugal 024, with the contact on the bottom, climb level 410, you have cleared fly direct to cargo position. Portugal 024, we are clear to climb level 410, and flying to positions again. Cargo, Hill, Oxa, Golf, Bravo, Uniform. Cargo, muito obrigado. Portugal 024, may we proceed direct to a bit? Send about your clearance at Portugal 024. Send my full clearance, Portugal 024. At Portugal 024, you are clear to fly direct to a bit. Direct to a bit, muito obrigado, Portugal 024. Yeah, 024, contact North Recife Center, frequency 126.85, if unable 125.45. Recife Center 126.85, unable 125.45. Boa noite, 024. Boa noite, bom voo. Monoso Chalé 6024, acionando a identificação, veio direto Itapes, desça para o nível 050, ajuste no 015. Itapes 050, 025. O 6024, por direto, aguarda.